Aqui é com o Vitor, frequência livre. Salve, TAN 3145. Prossiga, TAN 3145. Autorização Galeão, nível 360. TAN 3145, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Pizulu 10. Pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119 decimal 35, transponder 5035. Está autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, a rota é Pizulu 10. Controle 10935, transponder 5035, 3145. Salvador é o Trip 54 no 5 de posse da Romeo, quando disponível está pronto para cópia Léo. 7, TAN 3145, é o que já teria aprovado o 38, tem condições de voar o 38? Prossiga. É que já estava aprovado o 38. Tem condições de voar o 38? Afirmativo. Ok, conforme o portão 8, chame pronto para o espectacionamento. Já está pronto aí para o estacionamento, 3145. Portão 8 autorizado, chame táxi, a 3145. Vai chamar para táxi, 3145. Para o táxi, abjante 5729, 149 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 149-330, Guarulhos à direita, no ponto de espera, torre 86, 1010, 1010, boa viagem, correção, 1011, boa viagem, objeto. Direita, 186, grata, objeto, 529. O 195 em frente, sigo 37, o objeto, e desconsidera a restrição nível 050 por 20 milhas. Tá, iniciando, segue o prazo da webjet, sem restrição do 53, o gol 195. 755 à esquerda, segue o 37 companhia, ponto de espera número 3, 286, 1011, boa viagem. Segue 37 companhia, 286, ponto de espera, 7. Salvador, o Trip 54 no 5 de posse da Romeo, quando disponível, pronto para a cópia. Já temos aprovado o 160, é o número 1, só instante, 54 no 5, Trip. Gente, Trip. Romeo, Romeo Golf. Go ahead, Romeo, Romeo Golf. Descending to flight level 080. Okay, repeat now flight level 080. Leaving now flight level 160 to 080. Romeo, Romeo Golf. Roger. Pazonal 4711, no chame Recife 1251 no 3325. 3325, boa. 10, curva direita, saída da El, Leda, pois Leda direto de Elos. Controle 199 decimal 35, transponder 5042. Ativo, Ilhéus, nível 160, subida coral, decola da 10 com curva à direita após a decolagem, controle 11935. Transponder 5042. Poderia confirmar se também a subida da El Leda? Tipo 5495, saída da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Leda e após Ilhéus, ciente. Tipo 5495. Tipo 5495, desconsidere coral. Desconsidera coral. Estou no 612. Autorizado 2000 pés, QNH 1011. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2011, Tipo 5219, chame Recife 1260, secundária 1288. Tipo 5219, copiou o controle. Confirme a frequência, parou 5219. 1260, secundária 1288, tripo 5219. 260, 288. Obrigado, de volta, 5219. 45 autorizado táxi via Taxiway India, ponte para pistão no zero, chame torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 011. Táxi via Índia no ponto espera 118 meia torre 101 no ajuste, Otan 3145. Alô, Otan 3190, livrou a pista. Otan 3190, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, 3190. Então, 3190, após a passagem da aeronave da mesma companhia, autorizado o táxi para o pátio 1, posição 06. Ok, após a aeronave da companhia, prossegue para o 06. Como é que é? Firme! Como é que é? Autorizado, né, mantém? Daniel, não, 25. Afirmativo, né, mantém? Salvador, boa tarde, Xenemi 143, informação Zulu. Xenemi 143, acendo identificação, desça para nível de voo 060, chegada bom. 060, chegada bom. Alguma restrição de velocidade, descida? Confirme. Alguma restrição de velocidade na descida? O Xenemi 143, 250 nós. Boa noite, 5-6, boa tarde. 435-529. Controle AV5-129. Afirmativo para 5. 1-2-5-6, autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58, pista 1-0, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 1-1-9-35, transponda 5-0-5-1. Muito obrigado. Upper Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda, Pulca, Caju, 1935, atendendo 5-0-5-1, 1-8-5-6. Bom, 1956, cruzamento correto, reporte para o estacionamento. Patará, o voo 1956. Sim. E mantenha, tá? Sim, sim. Approach, Papa Romeo, Golf, request if it's possible, change the flight rule to VFR, because we are intending to land on the runway 17. Papa 25, decola 18, controle 1935. 1935, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 925. sair da Arbor. Arbor, subindo ao 3, venha 0925. Salvador Approach, desliga para Romeo, Romeo, Golf Line, tem que defender all flight rules to VFR right now, because we intend to land on the runway 17, so it's possible. Approved the flight instrument flight plan cancel at 19, descend to left gate runway 17. Okay, good. Could you confirm the descent to 1,500? Sandy, go go on the other day. Então, 3567 atualizado Brasília, nível de voo 3110 via upper voo 117. Pista 110, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1999-35, transponder 5053. Gol no 601, gol Sierra Vitor 366, desça para 2500 pés, QNH 1011. É, 1011, baixando até quanto? 2500 pés. Ok. Gol 426, agora tem informação certa. Azul 4206, ponto para Capão. Informado pelo Azul 4206, autorizado Recife, nível de voo 370, via Upper East 58. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1995, transponder 5047. Recife 370, Upper East 58. Decolo 10, curva esquerda, Puca, Caju. 1935, controle 5047, 4206. Azul 4206, capejamento correto, reposição para acionamento. Boa tarde. 755, decola os 21, controle de 935. Já estabilizado, voo no 601. Voo no 601, chame torre 118, decimal 6. Boa tarde, voo no 601, embaixo travado, passou 366. Presidente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, 601 no voo. Voo 360, saída da EL. 360. Primeiro 2, solo os 2, 3, liga direita, 219, solo. Liga direita, 219, solo, gol no meio, no 2. Com 3325, até mais. Gol no meio, no 2, autorizado, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, gol no meio, no 2. 12, gol no meio, 0. condições de design para descer para 2000. Vai. O Xené 6143, desça para nível de voo 040. 040, 6143. From 4000 to 3000, request lower, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Romeo, Romeo Golf, send to 1500 feet. 1500 feet, Romeo, Romeo Golf. Reporte para o TAP. Toma ali para o TAP. Inside, Romeo, Romeo Golf. Azul 4206, livre acionar, chama um ponto para ataque. Chamada. Upward, Romeo Romeo Golf. Romeo Romeo Golf, call tower 118 small 6. 118 small 6, Romeo Romeo Golf. Azul 4206, solo. Prossiga. Good afternoon, Romeo Romeo Golf, visual with the runway, 17. Roger, Romeo Golf, continue approach 117, report on 4 mile final. Visual approach, report 4 miles out, runway 17, Romeo Romeo Golf. Affirmative, if possible, maintain high speed until short final, okay? No problem, we'll maintain high speed until reaching short final. Autorizado ILS, câmera estabilizada, o CNM 143. Posição 02, o gol 16 no 2. 5, chame Recife 1260, secundária 1288. 260, confirmando a secundária? 1288, gol 1925. 260, 288, muito obrigado. O solo foi aos 27, luz lá no solo. Não foi nada. 145, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, 03, 145. Então, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, no mesmo. Papá Romeo, Mike Eco Vitor, mantenha-se em condições visuais pelos corredores. Reporte no farol de Tapuã, Papá Romeo, Mike e Acuíta. O trip 5415 com 66 a bordo, 5 horas de autonomia, retorna, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Gol no 755. Juliette, o gol 1601. Gol no 601, no 30 ingressando a Juliette, parte 1 na posição 05. Livre Juliette pelo 05, ou no 60. Gol no 755, copiou o controle. 45, decolou 27 com 2935. 1935, 3145. E 5415 ao solo. Na escuta. Leão no 43, liga o pouso. Leão turno 20 graus, 109, pista 10. Repouso no 0, cinema 143. Bridge. Tael Leda Bridge, subindo para 380, 3145. Plantão 7 para pushback acionamento. Plantão 3567, direcionar acionação para táxi. Clear to make 180 turn and leave to the left to Aerostar. After you leave the runway, please leave the frequency. Okay, direcionar para táxi. Lá para táxi, Médici. Maceió, 3 horas e 40, 108 a bordo. Pode o táxi. Azul 4206, autorizado a táxi via Índia. Ponto de estar, pista 10, semi torre. 19.6. Azul de altimetro, 019. Via Índia, ponto de estar, torre 186. Pista 019, 4206. 4206, só para curiosidade, qual a capacidade de massa de passageiro da aeronave? 118. 18, okay, obrigado, boa viagem. Nada, bom dia. Leão 4-3, Solo 3-1, direita, 1-2-1-0. 3-1-0, Leão 4-3. 2-Salvador, Azul 4-206, tá pronto. Pronto, ponto de espera 2-0. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 1-2-0 graus, 1-0-1, espeto 2-0-1. A linha decola, pista 10, 4206. É 143. Oi, Salvador, objeto 6720. Objeto 6720, atando identificação, desça para nível de voo 040, chegada bom. Ok, pro 040, chegada bom, 6720. Observe a corrida da aeronave da Azul após ela ali, mantém. Iniciando ali, mantém o 354. 3567. Tão 3567, confirma alternativa. Confirme, Serra Bravo, tire foto. Tão 3567, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera, pista 10, chame torre 1118.6, azul altímetro 019. Via Taxi Índia, seu ponto de espera pista 10, quando lá a torre 1186, 1019, tá 3567. Solo Salvador, gol 1856 para o táxi, 89 a bordo, 3017, terminado Salvador. Gol 1856, autorizado táxi via Índia, ponto de espera pista 10, chame torre 1186, o geotímetro 019. Autorizado via Taxi Índia, ponto espera 10, torre Salvador, 1-1-9-6-2, é uma boa tarde. 9935, bom dia, 4206. Trip de decolar, 120 graus, 109. Iniciando a decolagem, tríplice 415. Trave azul 4206, passa 1500 na saída Puca. Azul 4206, contato radar, suba para 370, saída Puca, Aro. 370, Puca, Caju, azul 4206. Salvador, boa tarde, Gol 1273, informação óbvia. Gol 1273, sendo identificação, desça para nível de voo 050, chegada Bonf. A chegada Bonf, 050, Gol 1273. Controle, boa noite, TAM 3894, com informação Romeu. TAM 3894, acendo identificação, desça para nível de voo 050, reduza a velocidade para 250 nós, chegada Mari. Reduzindo 250 nós, desce para o 050 na chegada Mari, TAM 3894. Torre Salvador, boa noite, 56, uma boa tarde, está pronto no ponto 090. Autorizado, né, Mateus, 56. Na linha, Mateus, 90, boa noite, 56. 5. Liberada descida, reporte para o Capão. Livre decolar, 10 graus, 10 mais. Livre decolagem no 0, boa noite, 5 metros. 2 boa noite, 3567, ponto de espera, pista no 0, pronto. Seixo, observe a corrida da aeronave da Gol iniciando a decolagem agora, a linha mantém após 0. A linha mantém após o início, 37 Gol, 3567.